irmão. Bom voo pra você. Meu Oscar pousou, levou no 04, frequência de pátio da Arissal, viu? O Mike é convito para a cabeceira autorizada e aposto para iniciar a emitida. Cabeceira, bota lá na cabeceira. 1780, está passando agora 9400, reautorizado para 2000. O meu Papatango, mil pés, corredor Axé. O meu Papatango, planejamento correto para acionamento e táxi 2186, confirme o PLB. Solo 35489 no parte 3 para o pushback acionamento. 35489, livre pushback acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Será. Bom no 333 na escuta. A escuta. Coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda das boas da TAM, tá livre seu pushback, chame táxi. E após o TAM, tá livre o 333 chama. Bolo 600 na escuta. A 3 escuta para cima no 600. Coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Airbus Latam, tá livre seu pushback, chame táxi, com no 600. Tá autorizado então após a passagem da retaguarda do Airbus Latam, com no 600. Solicitação controle, se transmitiu, foi entrecortada. Estabilizado e ADS 190, baixar a trava. 7001, boa tarde, avistado, checado, 100 com 15, 1011, pouso autorizado. Ele pousa na 0, César 1. 5 milhas para Duna, redução para aproximação e cheque para pouso. Está na redução, Xanem 6, 320. Aumento. Aguarda, 9924. Solo, da 3566, 103 a bordo, alternando Recife, 2h30 de autonomia para o táxi. Gestão 3566, táxi via pátio 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá torno no 86, ajuste no 011, no bom voo. Ok, pátio 1 no Juliette Alfa, ponto de espera 86, boa tarde, obrigado, 3566. Tem condições. Não, vou aguardar o pouso. Vou ficar trabalhando na cabeceira, tem a marca de 1000. Gente, tem a marca de 1000, aguardando o pouso do Airbus na final. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Juliette, cruzando 2000 pés. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, controle, está em contato radar. Meia meia borda, autonomia de 3h30, alterna Salvador. Gente, Felipe 5489, táxi via pátio 3, aguardando na entrada do pátio 1, ajuste no 011. No 011, aguardando para tirar essa parte. Daqui a pouco. Até. Dan 3661, aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, agora é com Ilhéus, a frequência 1201, boa viagem. Solo 234, 4321, Salvador transmitindo em blind para o TAM 3661, serviço radar terminado, Ilhéus 1201, caminho. Dois Salvador, Xanem 320, na sua escuta, baixada e travada. Atlético 320, avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede Airbus da TAN, uma final aproximada de 2 milhas para a cabeceira, agora a liberação. 1011, no altímetro, 100 com 16. 100 com 16, 1011. 10, direto, Duna, câmbio. Hotel Delta, sobre o mar, voando direto, Duna, descendo para 2000, para o Hotel Delta. Saída do Pátio 3, o 355489. 355489, Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torno no 86, ajuste no 011, bom voo. Obrigado, bom trabalho, até mais tarde. Uma bela aeronave. De imediato, o tráfego já passou o marcador externo. Imediato autorizado, 90-16, Eco Vito, vai remeter e aguardar no setor sul, aguardando o cruzamento do aeródromo. Tempo. 320 continua a aproximação, helicóptero remetendo a pista no 7, vai manter a sua direita no lindo litoral, sem interferência na sua aproximação. Continue a aproximação, 90-16, aguardando pista livre, 320, ouça. 320, sim, a gente não escuta. positivo, prosseguindo para a rotatória, aguarde transferência de comunicações, Índia, November Alpha. Só aguarde. 001, lutando, solo 09, direita, já liberando 121, décimo 9. 219, obrigado, 8009. Torre Salvador, boa tarde, 3549. Tan 3566, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 3566. 3489, número 2, mantenha. Minha 320, piso 0, livre, vento 100 graus, 100 com 14, pouso autorizado. Minha 320, sítio livre, pouso, pista 10. Aqui é o Vitor, arremeteu ao 09, mantém o setor, aguarde... Correção, pode curvar à direita, curva à direita, pode visual com o repouso na curta final. Vai cruzar a retaguarda do tráfego, agilizando na sequência, é com o Vitor? Aqui à direita, cruzando a retaguarda do tráfego na curta final, agilizando, Vitor. Chegou no 333, segue o traço da companhia Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Meu colega, via Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, muito obrigado. Bom dia. 1600 para o táxi, 148 a bordo. Está alternando o Maceió com 2 horas e meia de autonomia. Gente, gol no 600, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 0, 1-1, bom voo, observe o tráfego da companhia terminando o pushback à frente. Gente, faz visual com o tráfego, está autorizado o táxi Juliette Alfa até a capitana no 0, quando pronto, 2-6, gol no 600. Imediato quando autorizado, plano 3566. Ok, a Lima tem preparando a decolagem imediato quando autorizado, 3566. Recovito, cruzamento, autorizado, final no zero, aproximação e pouso, cabeceira 17, reporte no solo controlado, aguardando a arremetida, 100 com 14, recovito? Autorizado, aproximação, cabeceira 17, reportar o solo controlado, aguardando a arremetida, Vitor. Turno 780, escuta a torre. Já fez duas chamadas. Positivo, ciente do tráfego, avistado, continua com a liberação, a Airbus da TAM vai iniciar a decolagem imediata quando a liberação de vista. Na aproximação para pouso, 320 Avianca no solo, Zuno 1 direita, 129 agilizando, por gentileza. Livrando. 129, boa tarde. Chame pronto, trip 5401. Agora pronto, 5401. 90 com 15, 1011 no time, decolagem autorizada. Iniciando a decolagem, 3566. Bru. Oxana 6320, ciente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, mantenha-se a retaguarda do Airbus da TAM, se encontra já no pátio. Ciente, Alfa, Kilo, pátio 3, 6320. A pista 17. Você vai chamar agora a frequência 11862 e solicitar instruções para pouso. Índio Nova Barão. Ciente, transferência para 11866 para a instrução de pouso. Graças, até o próximo voo. Até. 69, 2 horas e 17, alternando Salvador. Eu tô com o CR-150 da CFA em aproximação para essa pista. Tem condições de aproximar e liberar a esquerda na táxi no novembro? Afirma, aproxima e libera na novembro. Conforme a ponte liberando, 90 com 15, é correto? Tomará liberando, Beta. Tô no 780, à esquerda, helicóptero aproximando o cabeceira 17, sem interferência na aproximação, 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, gol no 780. Teve pouso, gol no 780. 3566, decolado aos 13, 19,8, boa viagem. 19,8, obrigado, no 3566. Trip 5489, observe 37, gol na final, após o Alier manter esse título zero. Pode passar de gol, Alier manteu, 3549. Torre Salvador, o Papa Romeu, Índia na Europa, transferido sobre a rotatória, instrução de pouso. Gente, autorizando o final no 7, reporte estabilizado, tráfego precede para a pista 17, helicóptero da OMI táxi aéreo, vai aproximar e liberar a esquerda no ponto de espera, deixando a sua aproximação livre para esta pista. Reporte estabilizado, aguardando a liberação, Índia, November Alpha. Gente, aguardando instruções para liberação de pouso, November Alpha, está ainda 3 milhas afastado. 924, só confirmando se eu vai dar passagem ao tráfego da companhia à esquerda, ok? Afirmo, 924. Vitor, só pra informação, não tô recebendo o seu transponder não, ok? Ok, vai checar. Oi, Romeu Papatango acionado, pronto para ataque. Romeu Papatango até a interseção Oscar, chama para ingresso no 7. Chamará para ingresso no 7, Romeu Papatango. Pá, Hotel Delta, reduzindo para aproximação e efetuando cheque pré-pouso no localizador. Chame a torre, frequência 118612 para instruções de pouso, câmbio. Ah, Hotel Delta, 118612 para instruções de pouso. Boa tarde, bom trabalho, muito obrigado. Bom, um abraço. Vento de 100 graus, 15 nós, pista 10, decolagem autorizada. Iniciando, 550, feita nave. Oi, Salvador, boa tarde. O Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Ah, estabilizado o localizador. A intenção é uma base pela direita da 17, se autorizar. Eu tô com o César 150, uma curta final já para a pista no 7, vai final aproximado de uma milha. Autorizado o circuito pela direita, aguardando para girar a base. Papá, Hotel Delta. Gente, aguardando, muito obrigado. Ativo, cancelado o plano então às 15 para o circuito direito, autorizado, aguardando para girar a base. Papá, Hotel Delta. Hotel Delta, sim. Índia November Alpha, pista 7 livre, 90 com 15 livre pouso, November Alpha. De pouso, November Alpha. Salvador Gol, no 600, ponto, espera da 10, pronto. 600, boa tarde, Léo, mantém pro 0. Boa tarde, aqui, mantém no 0, no 600. E 489, decolado Zulu 698, boa viagem. Obrigado, até mais tarde. Até já. Salvador, boa tarde, 355-489. 355-489, este é o controle, Salvador, está em contato com o radar. Gente, contato com o radar, 355-489. Então, 3566, direto Aracaju. Direto Aracaju, 3566, solicita o nível 150 como final. Positivo, para a subida do 150, vou coordenar junto ao centro. Ok, muito obrigado, então, contato Aracaju, nível 150. Matheus, estou com o Fena aproximando para a pista 17. Autorizaria o trip 549 da presente curva à direita para o diagonal. Hotel Delta. Hotel Delta, obrigado, senhor. Para ingresso no pátio 1 do Gol, 1780. Gol no 780, ciente, ingressa no pátio 1 no portão 04. Descendo no pátio 1 do 04 no portão, obrigado. Romeu Papatango. Ciente, mantém a posição Papatango, Romeu Papatango. Índia November Alpha, pode taxiar a frente aí, efetuar 180 e reportar para reingresso na pista. Índia November Alpha. Azul 4116, ajuste velocidade, 210 nós. Sim, reduziu para 210, Azul 4116. Por esquerda no 610. Eu marquei com o Vitor para a próxima reingresso na 197. Gente, mantenha a guarda, estou com o Fena na curta, sinal para o pouso à sua direita. Quem é, Vitor? É o Fena na curta, sim. De November Alpha, mantém a posição, guarda ingresso para o Pátio 4. Gente, mantenha a guarda, de November Alpha. Tipo 3, tá pronto? Pronto. Alinhar e manter pista 1 no 0. Alinha e manter na 10, no 3, 3, 5. Quebec, Quebec. 356, confirmado, nível 150. Grave, 150, 356. 0 Gol, decola azul no 9, 19, 8, boa viagem. Bom, no B00, controle 119, 8, obrigado, bom serviço. Deixa eu só verificar o estacionamento do feno, por gentileza. Parou a cada passa. Ok, vai convite só um instantinho, trava pra liberar aí na cabeceira, ok? Só um instantinho. Índio November Alpha agilizando, desconsidere, tô com o meu papatango lá na interseção. Só um instantinho, Índio November Alpha, pra prosseguir até o pátio 4, ok? O Papão Hotel Delta 180 autorizado, solo aos 20, chame liberando a pista para a base. Tamará, muito obrigado, agilizando, muito obrigado. Azul pro ILS. Parou de rotatória. Salvador Gol, 924, após a espera da 1-0, pronto. No 924, após o 37, companhia, aliás, mantém. Após a linha, mantém, no 924. Gol no triplo 3, decolagem autorizada, 100 com 18. Decolagem a 10, no triplo 3. November Alpha, segue o feno até a interseção Oscar. Vou ingressar o meu papatão para decolagem na sequência, ok? Seguindo atrás, aeronave. Salvador, mas façamos o seguinte: só vai chamar agora a frequência 12685, a frequência do centro de controle, e obviamente efetuar a solicitação. Boa viagem. 12085, muito obrigado, bom trabalho. Michael, convido só mais um instantinho, vou decolar o tráfego com o corredor Axé, a gente ingressa para a decolagem na pista 17, ok? O 3 da Cosa 21, 198, boa viagem. 98, bom dia. 924, 100 graus, 18 nós, livre decolagem, 924. Livre decolagem pro Gol, no 924. O Delta tá livrando, obrigado. Papel pro Delta, frequência livre, boa tarde. Muito obrigado. Índia November Alpha, esquerda, parte 4, frequência livre. 4 livre, graças. 3, controle, contato radar. Pista no 7? Aqui. Ok, alinhar, decolar, autorizado, 100 com 16, Romeu Papatango. Azul 4196, aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, azul 4196. 86, boa tarde, azul 4. Boa. Da esquadra, qual 23098, boa viagem. 924098, boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4116. 4116, reporte, quarta milha para a cabeceira 10, checado, 4116. 4116, prossiga. Azul 4116, continua a aproximação à pista 10, reporte, 4 milhas da cabeceira, checado, trem. Pá, Romeu Papatango, decolando os 2-3, curva direita, via corredor Axé, 19-8, até a volta. Gente, o Romeu Papatango chama 19-8, corredor Axé. Michael Covito, reporte LED pronto para a emitida cabeceira 17, temos em Embraer Azul próximo ao marcador externo, será na sequência a emitida, ok? Através, fala da barra. Você vai até a ilha de Itaparica? Ah, ok, ciente. Ciente, Gol no 394, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0, no 1, no bom voo. Ciente, India e Alfa, quando espera 286, ajuste no 091, obrigado, bom trabalho, 394. Pode sincronizar. Cheque o trem, a torre agora, 118, 612, vamos pro. 186, a vida cabeça aberta, muito obrigado. 90 cabeça aberta, sendo o tráfego da zona final, sincronizando para pouso. Trem baixando, entra lá. Vitor Quebec, Quebec, chamou a torre? Sim, bom, Vitor Quebec, Quebec, na final da 1-7. A gente continua a aproximação, reporte na curta aproximada de 2 para 3 milhas, checado Quebec, Quebec. Voltarei para 3 milhas, Quebec, Quebec. Confirme. Quem chamou? O Saulo? Saulo, boa tarde. Tango Índia Bravo, prossiga. Gol no 394, observe a Embraer da Azul na curta, após olhar e manter a pista 10. Após o aeronave, a linha mantém na 10, no 394. Vitor Quebec, Quebec, cheque trem, pista no 7, pouso autorizado, o vento 100 graus com 15 nós, informação de trato, temos o helicóptero da Omni na interseção da November com a Maica, à esquerda da cabeceira, sem interferir na sua aproximação, livre pouso, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, baixa essa vaga final, cliente do Papo Real, obrigado. Negativo, Tango Índia Bravo. Confirme a hora da notificação. Horas, 15 horas já passou, ok? Eu tenho para 17, aguardo e estou checando aqui no sistema. 17 horas, eu... Papa Uniforme Tango e Uniforme Kilo, controle Salvador. Coordenar autorização para Guarulhos 380. Xana 6315, ciente, aguarde a cópia. Eu tenho aprovado 360. É, copia ou aguarda? Copia. O Xana 6315, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruíque 50. Decola da pista no zero, perfil de saída da EL, lenda após direto BDEV com curva direita. Transponder 5530, controle 1998. Né, autorizado Guarulhos 360, pela Peruíque 50. Da EL, lenda, BDEV, curva direita, 198. 198 é o controle, você responde? Eu acho que o tráfego está bata. Se tiver como o tráfego ingressar na bata, na sequência está livre, é corrida? Gol no 394, pista 10 livre, 100 com 14, autorizado a decolagem. Vem aqui livre decolagem no 394. Reposta o ingresso no pátio 1, no 41 no 6. Pode. Pode, você é que vai liberar pra bata. Se tiver como deixar livre, tá livre o ingresso até a cabeceira. Positivo. Vitor, Quebec, Quebec no solo aos 28180 pra bata, chama pista livre, Quebec, Quebec. Obrigado, bom trabalho. Boa. Frequência livre, Quebec, Quebec. Controle de Salvador, boa tarde, Gol no 394, transfere. Gol 394, transfere, este é o controle, meu cordial, contato radar. 30 para 17, ok, aguarde. Estou em contato com a sala IS, aguarde. Solo Salvador, boa tarde, UTAM 8001, na autorização Recife 330. Agora decolando do CAP, está com coroa do litoral, aguardando a autorização para cruzar o eixo da 10. Vamos cruzar o eixo e prosseguir para a posição solicitada, Guardião 06. Meu ativo, então dá presente, está iniciando a coroa da rotatória agora, dá presente. Positivo, CAB rotatória deixando o aeroporto internacional à direita. Gente, obrigado. Inicialmente da cabeceira até a marca 3. Aldo Farol da Barra. Frequência livre, até a volta. Até a volta. Vai trabalhar com a cabeceira, a marca de meio. Ok, então até a marca de meio autorizada, chame para remetida se for o caso. Vai para a remetida. Vem. Já. RF5489, chame Recife, frequência 1260. RF5489, controle Salvador. Pronto, escuta. Chame Recife 1260. 260, tenha ótima tarde, bom trabalho. Boa. Copia. Prossiga. 8001 no Recife aprovado, nível 330, via pelo ISC 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5533, controle 1998. Autorizado em Recife 330, uniforme 58, decola pista 10, Puca, Aracaju, primeira curva à esquerda, 5533, transponder, controle Salvador 8. 198, TAM 800. TAM 8001, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 861. Azul 41 no meio, ingressa no pátio 1, no portão 08. Castro de Duna, descendo para 3000, para o RS, gente, até o 3154. Afirmo para 08. Entendi, o táxi para 08, 41 no meio. Tango Índia Bravo na escuta. Confirme o pátio que se encontra. Gente, Tango Índia Bravo, voo local, farol da Barra Centro, 500 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01117, controle 1198 e a torre 1186. Índia Bravo, cotejamento correto para acionamento.